Tens vida em olhar para a cruz de amor. Disse Jesus: olhai para mim. Ouro e bens perdem seu valor na glória que vem dessa cruz, ó sim. Num olhar tens vida, sim. Num olhar a cruz de amor. Bênçãos há e salvação. Num olhar a cruz de amor. Sorriso então senti quando olhei a rude cruz. Tudo mudou ao prostrar-me ali. Poder possuiu-me celeste luz. Num olhar tens vida, sim. Num olhar a cruz de amor.